Eco Delta girando base, bastante checado. Mike Eco Delta, livre pulo, sistema 7, vento no 60 graus, no Nonoi, ponto solo controlado. Ponto solo controlado. Siga, Telematango. Livre essa marcha, pronto, Telematango. Ali mantém cabeceira na zero. A 3304, decolado aos 31, controle 20, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Controle da 3304, decolado aos 34. 3304, contato radar, sobre nível 360, C da árvore. Ah, vou descobrir a direita para levar informações, está 3304. Livre. 04. Controle Golo B, 30. Primeira nave? É o Golo B, 30. Golo B, 30. Acima a identificação, desse ao nível 050 para o Edmar e para interceptar a chegada Mari. Bravo, Zulu, posso tomar rota? Decola da 10 para o primeiro pista da direita, na subida da El, Leda, Motiva. Acena 5120, controle 120, pessoal. Hein? O número 21 desça para 4.000 pés, ajuste no 019, chegada bom. 5217, atingindo 4.000. 5217, 2.000 pés, ajuste no 019, autorizado, final do procedimento, resposta autorizada. Para 2019. Positivo no 621, 4.000, ajuste no 019. Azul 9979, contato radar, sobe ao nível 380, saída da EL. Autorizado, direita Leda. Direita Leda, GF, chega quando pronto, Antônio Matão. Autoriza a Elefa para uma pro? Autorizado. Elefa, muito obrigado. Patrulha 03 na escuta? Confirmando, o Telematango solicitará para cruzar o campo? Gente, o Telematango. No lock, o Felipe 5217. Felipe 5217, completa final. Cheque pré-pulso, torre 1 no 895. Pulso. Obrigado, 895. Ativo, durante a autorização de tráfego, o senhor copiou a decolagem com proa norte, inicialmente. Na próxima vez, solicite a gente a modificação da saída. A gente vai pegar de surpresa. Sim, giro direito, perdão. Duna, foi Duna descendo para 3 mil pés, ajuste no 019. Duna 20, Sol 8. Duna 8, graças. Torre de Salvador, trip 5217, fui LS. 5217, o trip, estou por estimação, é forte quando embaixo travado. Não pousarei quando o trem estiver embaixo travado, trip 5217. Papatango Hotel Lima Tango, prossegue em condições visuais no corredor Axé para sobrevoo Paris, positivo? É, na verdade vai fazer aqui Orlando Gomes, senhor, vai cruzar a paralela, se autorizado, fazer um voo de reconhecimento aqui para uma nova via de Salvador. Hotel Lima Tango, o senhor está visual com o Alfa Tango na final? Ainda é negativo, senhor, vai aguardar aqui. Hotel Lima Tango, o senhor transforma 0143, não recebo o senhor aqui no radar. Positivo, estacionado aqui. Azul 9979, chama o centro Recife, frequência 125, 1, secundária 13395. TAM 3304, agora chama o centro Recife, frequência 1288, secundária 1260, com voo. 1288260, obrigado, bom dia. Negativo, Hotel Lima Tango, não recebo. O senhor mantém 500 pés, positivo? Afirmativo. Eu tenho uma aeronave para estabilizar no lote daqui a 4 minutos. Pode, quando estiver pronto, para fazer o sobrevoo na Orlando Gomes para cruzar a ilha. Positivo. Caso negativo, o senhor vai ter que esperar cerca de 7 minutos, 7 a 8 minutos para fazer o sobrevoo. Já está na Orlando Gomes, senhor. Se autorizado, já cruza o Edson 022. Autorizado o cruzamento, o Hotel Lima Tango. O Bruno 621, descendo para 4000, reduz a velocidade para 220 nós. Autorizado, 2000 no 630, autorizado também a final, reposta estabilizado. Câmara estabilizada. taxi ainda, quando ele espera a correio no 8, desce no 95, ajuste no 09, vovô. 09, ainda, uma cidade preparada. Boa tarde, obrigado, tá bem, fala com você. Hoje é na EB31, no vestibular na estação, no ponto de espera, correio no 8, desce no 95, ajuste agora no 09, vovô. Só passando essa limaçango? Matango. Passando na paralela, vai regressar para a orla aqui, senhor. É, quando autorizado, cruza novamente. Sente o hotel Limatango regressando para a orla. Oxonema 6250, descendo ao nível 050, chegada Mari. Oitavo. Número 21, no desça para 2.000 pés. 2.000 pés, o ajuste no 019. 2.000 no 019, vou no pé 2.000. Daniele decolar, pista 10, vento na 70 graus, 08 passos. A linha de cola está 10, tá 38. Limatango já se encontra na costa? Afirmativo, senhor. Está no pairado aqui sobre Orlando Gomes, aguardando a passagem do avião. Sente, hotel Limatango. Comando C360 aqui, senhor. Metrido no 1, sempre tráfego na TAN, iniciando a rolagem na 190, enquanto a passagem no mesmo a linha e mantém. Cabeceira 190. Pouso, torre 1895, bom pouso. 295, vou já pegar. Número 21, estabilize com a proa 190 no lote, número 21. Pro 190 para estabilizar logo, pro 190. Bom dia, voo no 630, duas filhas para o externo, baixado e travado. 30, continue a aproximação. Aguardando pista livre, como tá? Pelo. Fica na rolagem daqui a 30 segundos. O. Não me entrega. Meu 48, descida ao nível 060, chegada Mari. Sério inicialmente. Está estabilizado, o número 21. no 621, no completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, bom pouso. 1895, bom dia. Bom dia. Xenem 63, 11, livre decolagem, pistão na 0, começou no 40 graus, na 0. Na 630, informa o tráfico para a direita, helicóptero, se não interferir com a aproximação, está mantendo o 510. Faz igual com ele. Subindo 360, está 3259. Continua a aproximação, pode tentar, depois do baixar de trabalho. Para o 75, 1 no meio do. Siga no 648. Livre. Cheque o trem, livre pouso, pista na 0, vento no 40 graus, 1 no 1 na nossa. Pouso autorizado, gol no 6430. Bastante secou no externo, gol no 621. 621, continua a aproximação, guardando autorização. Guardando. Sério, matando na escuta da torre? American 23, to Miami, second level 360, the upper level 20, consistent according to flight manual, take off runway 10, left turn, normal departure, max alpha, and flop transition, top Lima Alpha, tile and pillow, call code 5125, cover the approach departure 120 this morning. Correct, call transition setup, 1-1. Follow 130, follow 49, livre à direita, estilo follow 239, agilizando por gentileza. Hotel de Matango, prossiga. Polo 621, cheque trem livre pulso, piso no 0, vento no 40 graus, no 2 mais. Como tráfego está à direita, 103 de aproximação. Pouso autorizado, no 621 com passado sacado. Autor Matão, confirme quanto tempo vai manter o setor? Ciente, mantendo minha escuta, o Autor Matão, sem interferir com a sinal no 0. 250 desce para 2000 pés com ajuste 1099, autorizada final, resposta estabilizada. Resposta estabilizada, final, desce para 2000. Ah, por onde é, por onde é, 3259? Autorizado, 3859. Zona Solo 51, livre direita, chama Solo em 1, 2, 1, 2, 9. Direita, 2, 1, 9, bom dia. Tango prossiga. Imediato, cruzamento, nenhum tráfego a reportar. Matéria Matango confirma o destino, manterá sobrevoo na paralela? Matei? 229, voo 1, no mesmo tempo. 7, grato. Posso estar liberando o final da 10? Reduzindo 2309 para 3296. Sam 3859, chama o centro agora, frequência 1288, secundária 260, bom voo. 288, secundária 1260, boa, 289. Salvador, bom dia, voo 1196. Informação é novembro, autorização Guarulhos. Voo 1196, bom dia, começou novembro. Já foi autorizado, agora é a 11, no meu, contamos o temperatura do estado 227. Autorizado Guarulhos, nível 360, diâmetro de 1036, 1196. Fala da 10, com o primeiro cupê direita, na subida da Eulita, Marcana 5135. Autorizado Guarulhos, no 360, pergulou no 0, bridge, pergulou 16, decolando a pista 10, primeira cor direita da El, Leda Mótica, Astana 5135, controle 120, 1116. 1165 da El, Leda Mótica, Mike, você está no litoral, correto? Está pronto, funcionando também. Da El, Leda Mótica. Passará a próxima direção, né? 1-1, está cruzando no 5-0, pode voar máxima, está presente? Chama o centro agora, frequência 1-2-5-1, secundário 1-3-3-9-5-6-3-1-1, bom voo. 2-5-1, 3-2-9-5, obrigado. Estabilizando o localizador, Xané 6250. 6250, completa a final, cheque pré-pouso, torre 1895, bom pouso. Tá, 6850. 28, à direita e reporte, aguarde para instruções para voo, retornar o sobrevoo na paralela. Hotel Matango, aguardando e controla noroeste, pro noroeste, mantendo o setor noroeste aguardando instruções. Noroeste, direita. Vidar Bote, após voo elétrico, posição offline, segue direto 025. Antena 5104, controle no 20-18-3521. Vai esquerda na proa 010, limitada pela magnética 100 de Simbra. Esquerda 010, limitada pela 100 de Simbra, tá 3290 pela camada. Patrulha 03, controle. Patrulha 03, temos um helicóptero Alfa Serra 50 na proa de 12 horas do senhor, que está a 4 milhas, está na escuta do controle. Correção do controle, da torre. A rocha é 6250. 6250, quanto na aproximação, já visual? Ainda não visual. Reposte quando visual, o altímetro no 09. 09, repassarei. Lima Tango está sobre a BR aqui, está aberta a posição para esperar? Até Lima Tango acima, chame o controle 120.8. 108, vai aguardar aqui. Até Lima Tango ainda na escuta? Sim, eu informação, um tráfego mantendo 510 à sua direita. É um helicóptero, não interfere com a correção. Mantenha a separação visual e chame o controle 120.8. Isso, vai bater a presente de 208. Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, prossegue com a sua visual 510 na proa de Paris. Não, vai aguardar aqui, senhor, para retornar o ponto de saída aqui. Vai aguardar o cruzamento do Boeing. Gente, Hotel Lima Tango, temos um helicóptero mantendo 510, se aproximando pela sua direita no momento. É um Bravo 407. Positivo, não estou visual por mesmo. Vou manter sobrevoo, tentar manter separação visual, graças. Positivo. Agora a distância da sua aeronave mesmo está a uma milha. Uma milha à direita. O patrulha está visual, graças. Gente, patrulha grato. O SAM 3896, curva à direita na proa 07080 para estabilizar no lote. 080 para o lote 3896. Vamos precisar localizador, voo no 648. Voo no 648. Completa final, cheque o trem, torre 1895, voo. Voo torre 1895, voo 643, obrigado. Da rodoviária aqui, o Lima Tango. Gente. O 9, livre direita, chama Sol em 1, 2, 1, 2, 1, 9. A livrar 1, 2, 1, 9, essa energia está sendo rodada. 296, completa direita pro A1, 0, 1. Direita 1, 0, 1, 3, 2, 9. Você tem seu lote, 3896. Vai seguir um 737-800 na posição de 12 horas, 8 milhas, passando Duna no momento, com a grau de 1-7-0. E aí, você tem a redução 3896. 3896, desce para 2 milhas. Para 2 milhas, 3896. Sente o gol no 648. Agora estabilizado o ELS, encontrei em todo o baixado, travado e ainda não visual. Sim, tinha parte quando visual, por favor. Passar a gol no 648. Bom, só uma pista, né? 6250, de pronto. 6250, alfa, pode ser do ELS, se a gente tivesse um pouquinho mais certo, sabe, sabe? Ah, meu pé. Sim, obrigado, 6250. 6250, é a justiça. Qual o suspeito de aumento do 1965? 1965, poderia ser só o que está fazendo aqui, Fazendo a sua digital, repassando parte do 1965. Sobrevoo na área. 1948, não escuta? Não escuta e agora visão, Capis. 1948, livre fundo do 0 vento, 150 graus, 089. Ele pousa no 01-648. Afirmativo, Otário Matango, prossiga. Positivo, Otário Matango, sobrevoa aqui próximo ao hospital do Suburbio. Que licença, Otário Matango. 389, não informa, chuva leve na final da 1-0, chama pessoa Rio 1895. 1895, obrigado, Otário Matango. Também confirma visual com salto? Afirmativo. Sente aguarda pista livre, CNH 1019 para subir já avistado. Sente aguardando para avistar de posto, para avistar de posto. Solo 04, livre à direita, chama solo em 1212, sol 9. Livre à direita, chama no solo 1129, 1648. Matango? Escuta! Vai manter o sobrevoo no hospital do subúrbio ou prossegue para a próxima paralela? Não, tá aqui, sobre o hospital. Cinco visual com tráfego na curta final. Após a passagem do tráfego, ele mantém que abstrai no 1-0. 1-6-4-1, chama-se a Guilherme.

Tango vai manter barradão se autorizado. Autorizado, Lima Tango. Boa. Não, American Land 23, clear line up at takeoff runway 10, wind 160 degrees, 10 knots. Airborne C14, call Salvador approach frequency 120.8, good travel. 120.8, thank you, good day. American 23 is with you, airborne on the left turn on the Momo departure. What would we like to request for the rest of the flock for weather? American 238, radar contact, climb to level 360 and request deviation. That's from the 360 and request deviation. Thank you, American 23. Clear. Clear deviation, thank you. Chama Recife, frequência 12251, secundária 13395, bom voo. 251-3395, bom dia. 520, para copiar, vou seguro para a paradela vai chamar. Regressando para Salvador? Afirmo. Chama a torre, 1895, Hotel Lima Tango. Já vai, está regressando aqui devagarinho, fazendo uma filmagem. É, a foto ainda... Do aeródromo? Afirmo, controle. Deixa eu mais distante, ele coordenar com a torre. Deixando o voo. do Washington, referente Mike, 2 minutos, Copa. Composto. Salvador American, 238, we're still deviating for weather. We'd like to resist by direct flock. You approve that to SR Division? American 238, stand by. Are you trying with hit this center to fly direct to Fox position? Stand by one, please. Thank you, and we'll continue to deviate. Thank you. Pés. Ajuste 10019, autorizado a final do procedimento. Quando tiver condições de curvar na frente de uma para interceptar o logo, está autorizado. Sim, Matango, prossiga. Está próximo ao Cozilha aqui, vai regressar para Salvador. Sim, tio Atalho Matango, pouso diretamente no Pátio do Grécio. Pousou diretamente no pátio até o Limatango? Positivo. Sente reporte na final para o pátio. Na final para o pátio. VIP 5221, decolada zona 8, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 08, bom dia, 5221. Então, bom dia, o VIP 5221. 5221, contato radar, sobe o nível 200 na saída Arbor. 00 Árvore, 5221. VIP, 5521, para a cópia. Pesar do posto seguro em nível 200, da pista 10, saída da Elton, transição coral. Posto coral, intercepta a dúvida 77 e confronte rota do plano. Posto olhando 20.8, 5 03, prossegue na rotatória, para informação temos o Hotel de Matango, está sobre a Enrimar, ali próximo da final da 17. America 228, call now receive center on frequency 12545, it's enable 12685, have a good flight. Informação, tem um helicóptero aproximando da 17, confirma o estimado para abandono do setor. Estimado para aí, 5 minutos, 2 minutos. Gente, mantenha 510 e mantenha minha escuta permanente. Gol 1094, completa final, cheque pré-pouso, torre 1185. 1185, bom. Confirme se aproxima diretamente para o pátio do Grécio. Afirmo, direto para o Grécio. Gente, mantenha a separação visual com o helicóptero à frente, mantendo 506 e reporte na sinal do Greia. Para informação, um Boeing 737 a 3 milhas, o marca 200. Hotel Matango, na escuta? Na escuta. Confirma visual com tráfego? Visual com tráfego ainda não. Estou parado aqui, senhorita. Gente, é porte visual com tráfego, mantém separação visual. Para informação, tráfego aproxima do pátio do Greia, reportará 3 milhas da 17. Positivo. Eu preciso abrir NS, ele vai travado com 094. Com 094, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso à sua esquerda, dois helicópteros mantendo 506, não interferem na sua aproximação. Ok, aguardando, 094. Gente, mantenha o setor e aguarde instruções, por gentileza. Informa quando o visual com o tráfego. Visual com tráfego. 135, para cuidado. Decora a pistão no 7, segue conforme o briefing. Primeira curva direita, inicialmente no corredor HR estrito, 1 a 1000 pés, aguardando liberação do controle. Controle aparelho 120, decimal 8. A Shelly no transponder 2640. Vamos prosseguir? É, não é para o site do Rio 193. Confirma o patrão aqui da qual? Zero, obrigado, Marcelo, nível 250. Fora pista 10, saída Puca, transição Caju, pós Caju, eu preço 58. Patrulhando 2 anos, decima 8, por fora 51 a 54. Antônio Matango, repórter nacional do Pátio do Grêmio. Estacionamento por conta e risco, repórter para o táxi. Repórter em solo controlado, vento no aeródromo é 170 graus, 089, altimetro 619. Tentaremos, aguarde. Zero nove quatro, solo 25, livre direita, chama sol em 1 2 1 2 9. A direita 219, igual no 094. Dois, 5221. Boa noite, Alfa, reporte Alfa, reporte. Como está que será sem interseção lógica? Sem interferir com os tratos? Gente, é fonte da interseção. Eu vou poder aguardar aqui para o guardião decolar, senhorita. Gente, até o Limatão, grata pela informação. Guardião 01 no cocktail, colega? Condições de decolar após o patrulha 03, pousa. Tá Jardim 01, informa um helicóptero, um Bell 407, na final, curta final agora do GRE, atentando ao tráfego, evitando interferência no pouso do mesmo, reporta táxi Oscar pronto. Eu tô animando. Mais de 01 no decola do pátio, sem interferência, o colega tá aguardando pra aproximar do pátio. Autorizado decolar, piso no site, vento 150 graus, 099, já porta quando fora do sol. Número 4, 5 Companhia Liberal, setor autoridade. Guardião vai aproximar pro Graera aqui, o Lima Tango. Sim, já tá animando, e a posse de solo controlado, vento é 160 graus, 089. Radião 01 no fora do solo de 28, aguarda transferência. Aguarda transferência, 01. Henrique Mike, aposto na intercessão ótica. Lima Tango, bom dia, prossiga. Guardião 01, não chame controle nenhum no 20, decimal 8, bom, confirmando 04 a bordo. 05 a bordo, se transferindo para o controle 120, decimal 8. Onde chamar o controle, ingresso na CTR. Seguindo, posso estar chamando 1895. 2019, bom voo. 01, bom dia, prossegue litoral sul 106, na escuta. Na sua escuta, autoriza o cruzamento da final 10, o guardião necessitando passar para o setor Wix. Autorizado, guardião 01. Está presente, cruzamento final 10, setor Wix, guardião 01. Gente, boa. Número 30, além de decola 0, vento 170 graus, 0899.